Ficheiro 45, página 425, 102. Passo da Pena, 10 de outubro de 1905. Fechou-se na capela e chorou. Chorou como há muito não chorava. Na mão, um telegrama de Hubert Louine dizia apenas: a minha mãe morreu subitamente. Como eu queria ter aqui, minha querida Amélia. Yolanda, a doce e querida Yolanda, rezava-lhe, agora que não lhe podia escrever, agora que não tinha a quem escrever. ...103... Santa Polónia, 6 de novembro de 1905. Carlos partia para Paris com a desculpa de retribuir a visita que o Presidente da República Francesa fizera há 15 dias a Portugal. O rei diplomata não lhe tirava o mérito, depois de num único ano ter trazido a Lisboa praticamente todos os reis da Europa, precisava de férias. Disse-lhe. Carlos ficou vermelho de fúria, o bigode loiro na cara redonda ainda mais vivo. Duvida que vou em trabalho? Exclamara, com aquela indignação teatral que era capaz de encenar e em que cada dia se tornava mais exímio. Não duvido. Tenho a certeza de que vai encontrar a sua atrizinha e passeá-la em caleche puxada por mulas brancas que saíram há meses das suas cavalariças. Respondera-lhe, igualmente zangada. Pareceu ler surpresa nos olhos do marido e atacou. Julgava o rei que só a rainha era espiada? Carlos respirou fundo e mudou de atitude. Amélia, deixe-se dessas coisas. Não deixo não, Carlos. Não deixo que me humilhe, sobretudo em França, na minha França, na capital dos meus avós e do meu pai. Carlos encolheu os ombros, ligeiramente embaraçado. Tinha gostado sinceramente do Conde de Paris e não se enganava ao ponto de saber que se o sogro estivesse vivo, não se atreveria a estas semanas em que, como dizia a Bernardo Arnoso, tirava a barriga de misérias. Saíra pela porta fingindo-se ofendido, mas Amélia sabia que era apenas porque não era capaz de a enfrentar, a ela e à sombra dos seus antepassados. Nessa noite escreveu no seu diário: sempre que acredito que Carlos já não é capaz de me magoar mais, magoa. Se calhar já é só o meu amor próprio que fica ferido, porque já nenhuma parte do meu coração lhe pertence. Juro que da próxima vez o vou deixar partir em silêncio. Já que as palavras de nada servem, talvez o silêncio o magoe mais. 104. Palácio das Necessidades, 19 de fevereiro de 1906. Não gosto dele, Carlos, e acho que se lhe dá ainda mais poder, se vai arrepender. Protestou Amélia. O rei olhou-a durante uns momentos sem dizer nada. A verdade é que a admirava hoje, tanto ou mais do que a admirara naquela primeira caçada, em que a vira galopar sem medo, um riso divertido e contagiante. Admirava e sentia-se estúpido por ainda precisar de a ter do seu lado, de contar com o seu apoio para as suas decisões. Tem razão quando diz que o João é arrogante e ambicioso. Ainda ontem fez um discurso espantoso, mas que estragou com aqueles seus laivos de vaidade e orgulho. Exatamente, vaidade e orgulho. E não é de uma nem de outra que Portugal precisa. Mas tem ideias brilhantes e acredito que este seu partido regenerador liberal, o partido da vida nova, não me diga que até o rei se rendeu à nova filosofia do partido, que tem o condão de juntar os meninos de Cascais, os vencidos da vida e o povo nas ruas. Reconheço que é obra. Não desconverse, Amélia. Já o ouviu falar das reformas do ensino, da administração pública. E, além disso, tem pulso, sabe o que quer e tem coragem de assumir as suas convicções. Se tivéssemos um terceiro partido, um partido forte, talvez pusesse fim a esta rotatividade que não leva a lado nenhum. Uma ditadura, quer você dizer. Sim, para ditador, João Franco tem o talento todo do mundo. Então, não suspendeu hoje mesmo o Parlamento? Não passou uma lei a censurar a imprensa? Não que a imprensa não precisasse que alguém lhe lembre de que a difamação é um crime, suspirou. Não se esqueça de que João Franco defende um poder real forte e acena às pessoas com medidas que os republicanos advogam, tirando-lhes o tapete de debaixo dos pés. É preciso fazer alguma coisa para tirar força aos carbonários, à maçonaria. Pelo que sei, são eles que andam a recrutar soldados entre o povo e em breve terão um exército. Carlos acendeu um dos seus áquilas e Amélia protestou. Vai acender outro charuto, Carlos. O rei sorriu. Fala-me de revolucionários armados que me querem cortar o pescoço. Alerta-me para o peso da maçonaria e para a iminência de uma república. E depois quer que eu deixe de fumar e de comer pão com manteiga? Amélia sentiu os cantos da boca a contorcerem-se num ligeiro sorriso. Não brinque com coisas sérias. A propósito, não se esqueça de pedir ao seu novo chefe de governo que trate é de lhe arranjar uma segurança mais forte, sobretudo nestes dias em que temos saído em visitas oficiais. Não está feliz por ter conseguido que o rei vá a inaugurações e a visitas, que acompanhe às suas obras, que se misture com as pessoas? Amélia sorriu, um sorriso por momentos sem sombras. Está a tentar dizer-me que ainda tenho influência sobre o rei? Carlos correspondeu ao seu sorriso. O rei da mulher, quando estava bem disposta, era uma pessoa diferente, pensou. Palácio das Necessidades, 10 de maio de 1906. Passara a manhã em reuniões e vinha completamente farta dos entraves que tanto médicos, funcionários e até ministros colocam a qualquer mudança. Queixara-se a Sabugosa e o seu querido amigo rira a bandeiras despregadas. Sinceramente, António Vasco, vou repetir-lhe a conversa. Eu disse... O Instituto Pasteur acaba de criar mais uma vacina e já lhes pedi que nos mandassem toda a informação. Responde um daqueles médicos resingões. Sua Majestade perdoa, mas não me parece que seja viável aplicar a vacina em Portugal. E eu irrito-me. Então e porquê, meu caro senhor doutor? Ele pensa, pensa e não encontrando resposta, diz outro funcionário radiante por lhe vir em socorro. Porque não temos cavalos aqui no hospital para poder fabricar o soro. E eu faço o meu melhor sorriso e digo, vai à caudelaria, à ajuda ou a Belém e tem os cavalos do rei à sua disposição. Ficam todos calados. E de repente há um terceiro que ainda rebate, pois não me parece que isso seja assim tão fácil. Sua Majestade, pare, por favor, que senão este seu humilde criado morre com uma paragem cardíaca de tanto rir. Mas é sempre assim, acredite. Seja no Museu dos Coches, seja na Assistência Nacional aos Tuberculosos, passando pelos dispensários, há tanta gente que, ao não fazer nada, fazem troça do esforço dos heróis que lá trabalham. Não fazem nem deixam fazer, já lá diz o ditado. Pode acreditar que naqueles momentos sinto mesmo falta da minha Ana, que para meu azar, coitada da rapariga, decidiu casar. Já teve notícias? Está à espera de um bebê e quer que eu seja a madrinha. Da próxima vez que for a Vila Viçosa, fazemos o batizado. Bateram à porta e um criado estendeu-lhe uma nota, numa bandeja de prata. A letra era de Luís Filipe. Querida mãe... Se quiser vir ver o desajeitado do seu filho dançar, esteja na sala de baile às 3 da tarde. A Micas e a Maria ofereceram-se para me ensinar a mim e ao Manuel os passos da valsa. Na altura, falamos de alfaiates. Tenho fatos para trocar 3 vezes por dia em Madrid. O seu filho que lhe beija a mão, Luís Filipe. António Vasco junta-se a nós? Perguntou a rainha. Julgo que não seria de grande utilidade num salão de baile. A rainha interrompeu-o. Sabe que tenho receio, pavor mesmo. Sabugosa, ao fim de todos estes anos, entendia as suas meias palavras. De um atentado no casamento do rei de Espanha? Amélia mordeu o lábio instintivamente. Que a Senhora da Conceição proteja o meu querido filho. E Mercedes levava a serra o meu pai e todos os que amei e já partiram, pensou. Sendo 106. Palácio das Necessidades, 1 de junho de 1906. Carlos entrou na sua salinha, pálido como a cal, e a rainha deixou cair o livro que tinha nas mãos. Não, por favor, não. Acalme-se, Amélia. O Luís Filipe está bem. Outro atentado? Carlos andava de um lado para o outro da sala, num passo ritmado. Lançaram uma bomba sobre a carruagem onde seguiam Afonso e Ana. Morreram? Felizmente não. O rei e a rainha não. Mas houve soldados mortos e a carruagem ficou desfeita. Amélia, lívida, perguntou: Como é que sabe que o pequeno está bem? Porque ele próprio me mandou um telegrama. Diz que o susto foi grande, que primeiro julgaram que era a salva de um canhão, mas depois viram o sangue, os destroços, os cavalos feitos em bocados. Carlos, por favor, mande-o regressar já hoje, agora. Amélia, não queremos um príncipe nervoso que foge. O Afonsito esteve bem, sabe? Pegou na noiva ao colo e levou-a para o palácio, por cima dos corpos e dos destroços. E a festa continuou. Amélia franziu o sobrolho. A festa continuou enquanto os corpos dos guardas eram recolhidos da rua? Sim, nesse ponto foi pouco sensato. Pouco sensato, repetiu Carlos. Mas agora tenho por aqui com que me preocupar, acrescentou. Amélia viu-o sair, angustiada. Portugal estava longe de ser um jardim à beira-mar plantado, e quanto mais agitadas as águas, mais próximo de João Franco estaria o rei. O rei aguentaria firme contra todas as investidas, convencido de que perante a sua força os outros acabariam por ceder. Mas nem toda a gente jogava com as cartas sobre a mesa, pensou a rainha, enquanto se dirigia à capela. Era preciso dar graças e pedir que Deus lhe trouxesse de volta o filho são e salvo. Cento e sete. Palácio das Necessidades, 8 de junho de 1906. Olhou Manuel com orgulho. Acabava de passar o seu exame nacional em frente de toda a corte. Cumpria-se o seu desejo de que fossem tratados sem privilégios, enfrentassem as mesmas provas que os outros, de que fossem um dia admirados e amados pelo que eram como pessoas, títulos e coroa à parte. Luísa, a irmã pequenina que agora aos 23 anos estava da sua altura, fizera uma visita de surpresa, dias antes da data. Julgavas que deixava o meu querido Manolito em frente de toda aquela gente sem a proteção da tia que o ensinou a montar e a andar de bicicleta? Foi a mãe que te mandou? Perguntou Amélia, arrependida das últimas cartas nostálgicas que lhe mandara. As perguntas que tu fazes. Este não é o clã Orleães, aquele que nunca se larga nem abandona, respondeu-lhe Luísa, a mão na sua. Percebeu que era verdade, que a sua tristeza passara fronteiras. Alix de Inglaterra voltara a passar um mês nas necessidades, trazendo com ela duas das filhas. As cartas de Phil tinham-se multiplicado, umas em que se queixava de amores desentendidos, outras em que discursava sobre o regime constitucional, mas em todas deixando perceber a angústia que lhe causava o coração partido da irmã. Luísa puxou-lhe com força pelo braço. Deixa-te de auras negras, mana. A mãe disse-me que, em caso de te encontrar demasiado sorumbática, te devia aplicar dois estalos, que ela garante que sempre resultaram. Cento e oito. Palácio das Necessidades, 29 de setembro de 1906. Pepita serviu-lhe o chá. Tomavam muitas vezes o pequeno almoço juntas, dobradas sobre os jornais. Mas Amélia recusou a chávena que lhe era estendida. Já leu o que diz o mundo? Senhora Dona Amélia, quem é que lhe traz jornais declaradamente republicanos? Perguntou desesperada. Tenho de ler tudo, os que dizem bem e os que dizem mal. Mas este artigo ultrapassa todos os limites. Como é possível que se diga que a imprensa está amordaçada quando se escrevem estas enormidades? E é sempre o mesmo assunto, o dinheiro que os reis gastam e que sai dos cofres do Estado. Pepita debruçou-se sobre o ombro da rainha e começou a ler. A questão dos adiantamentos desmascarou por completo o senhor João Franco. Esse pseudo-estadista não quer, na verdade, nem engrandecer o seu país, nem servir a liberdade, nem honrar a moralidade. Ele quer só governar, dê por onde der. O país quer saber quanto lhe deve a família reinante e há de sabê-lo. São inúteis, evasivas e inadmissíveis sofismas. Como credor que é, o país tem todo o direito de, antes de mais nada, saber quanto lhe devem. Contas, verdade, luz, senhor João Franco. Lembra-se de como meu pai avisava Carlos de que este sistema de adiantamentos dos governos à Casa Real ia acabar por ser usado como uma arma de chantagem? Agora ninguém fala, porque não dá jeito, da quantidade de edifícios da família real que o Estado usa por conta, sem pagar renda. Sabugosa, que acabava de entrar, retorquiu um homem sábio, o senhor seu pai. 109. Vila Viçosa, 20 de abril de 1907. Ai, Ana, o bem que me faz estar aqui com o teu Luizinho ao colo, suspirou a rainha, aconchegando a criança nos braços. Ana lembrou-se da pequenina infanta que aqui mesmo a sua senhora perdera, e Amélia leu-lhe os pensamentos. Não vamos deixar que tristezas passadas estraguem este dia. As salas do resto do chão tinham sido abertas para que as mesas corridas coubessem na perfeição. Senhora, como lhe posso agradecer tudo isto, dizia, de segundo a segundo, a pobre Ana. Um afilhado da Rainha de Portugal tem de ser encomendado a Nossa Senhora da Conceição. E além disso, Ana, isto é bem pouco, comparado com tudo o que me deste durante tantos e tantos anos. Luís Filipe chegou-se mais perto e tirou-lhe o bebé do colo. Mãe, olhe bem para o meu homónimo, não é igual a mim? Um súbito silêncio caiu sobre a sala e a rainha estremeceu. Seria possível? Não, a sua Ana nunca. A rapariga corada até à raiz dos cabelos protestou. Sua Alteza, os bebés são todos iguais e russos e de olhos azuis é o que mais há aqui por Vila Viçosa. Luís Filipe continuou inocente. — Oh, homem, venha daí pegar no seu filho, disse para o rapaz loiro, de olhos azuis, que assistia a tudo, sem saber bem o que fazer. — Carlos, não ouves o que Sua Majestade está a dizer? O dito Carlos saiu da confusão e aproximou-se. O príncipe pôs-lhe o menino nos braços e uma salva de palmas percorreu a sala. — Carlos! Os seus olhos fixaram-se nos olhos do marido de Ana intensamente, sem se desviarem perante o embaraço do pobre coitado. Depois baixou-os, envergonhada. Como é que se tornara assim, tão desconfiada, tão frágil, tão incapaz de afastar do espírito a imagem daquele adeus acenado na noite? Sim, provavelmente este Carlos era filho do outro. Que lhe importava? Desde que Ana nunca a tivesse traído. Amélia estendeu os braços de novo para o bebé e voltou a embalá-lo. Passa-se alguma coisa, minha senhora? Ouviu a voz de Ana, trêmula, junto de si. Amélia sorriu-lhe. Não se passa nada, minha querida Ana. Comovi-me ao ver o meu filho com um bebé ao colo. Ana riu, aliviada. Já a pensar em netos, Sua Majestade? Dê tempo ao tempo, que eles hão de vir bonitos e sãos, com a bênção de Deus. 110. Palácio das Necessidades, 10 de junho de 1907. Ouviu gritos. Era a voz de Pepita. Levantou-se da secretária, quase que tropeçou num dos perdigueiros que continuava a dormir pachorrento no tapete persa, e abriu a porta da sua sala. Não teve tempo de sair. Pepita entrou derrompante, lavada em lágrimas, e lançou-se sobre a chaise-longue, como uma criança se atira para cima de uma cama em desespero. Amélia voltou a fechar a porta com força. Ao longe, ouviu afastarem-se os passos, cada dia mais pesados, de Carlos. Sentou-se de novo e perguntou, tentando manter a voz serena: por que é que está assim, Pepita? Josefa sentou-se direita e enxugou os olhos à manga da camisa de seda. Peço imensa desculpa, senhora dona Amélia, mas não resisti. Foi forte demais, não resisti. E quebrou de novo em soluços. Amélia sentiu a impaciência crescer e Pepita pressentiu-o, mesmo sem palavras. Parou de chorar e repetiu, mais calma: cruzei-me com o rei no corredor e disse-lhe o que pensava dele. Amélia soltou uma gargalhada. Não diga mais nada, Pepita. Mas porquê hoje? Porquê agora? Pelo que sei, não tem boa opinião do rei já há muitos anos. A Condessa de Figueiró baixou os olhos. Mas agora é demais. Amélia sentiu um nó na garganta. Falando de Carlos, podia haver tal coisa como demais? Pepita não conseguia esconder-lhe um segredo, sabia disso, e agradecia-lhe a coragem com que enfrentava Carlos. Era só uma questão de esperar uns minutos e acabaria por falar. Não devia dizer-lhe, Sua Majestade, mas mais vale que saiba por mim do que por alguém que a queira deliberadamente magoar. Mais um caso, pensou Amélia, rápida. Porque é que achavam que mais um caso do seu marido, um dos muitos, a perturbaria? Manteve-se calado. Vou dizer-lhe o que sei, que não é muito. Trouxe uma americana de Paris e instalou-a num andar na Avenida da Liberdade. De facto, Carlos surpreendia-a, pensou com um aperto no peito. Na Avenida da Liberdade, ali, ao lado do passeio público, à vista de todos, perguntou de chofre. Pepita acenou que sim, com a cabeça. Sai com ela à rua? Passeia-se com ela de carro? Insistiu a rainha. Pepita acenou que sim, com a cabeça. Amélia levantou-se e começou a percorrer a sala em passadas largas. É um tonto. Não pode deixar de ser um tonto. Explodem bombas na cidade. A carbonária arma o seu exército. Os republicanos tomam posições e Sua Alteza responde com João Franco e uma amante de casa posta. Foi exatamente isso que disse ao rei, murmurou a dama. Amélia já não a ouvia. Ainda há 2 meses, na sua visita a Lisboa, Alix lhe tinha falado da nova amante de Bertie, a magnífica Alice Keppel, que o rei de Inglaterra levava para todo lado, com quem almoçava, jantava e ia ao teatro. Tinha tido dificuldade em não espicaçar a rainha, de tal forma lhe parecia conformada à outra, de tal forma lhe dava sossego que desta vez fosse uma senhora, como lhe chamara, que lidava com a mulher legítima, com tato, e aturava os caprichos do monarca britânico com uma paciência ilimitada. Era tão fácil como somar 2 mais 2. Carlos, obeso e doente, que passava cada vez mais tempo nas termas a tentar recompor-se fisicamente, talvez para fazer melhor figura na cama, se é que fazia alguma, tinha visto no comportamento do seu rei modelo o caminho a seguir. Uma amante de casa posta, uma coisa séria para durar, uma estrangeira, porque já despreza as portuguesinhas que, por azar, podiam ter algum irmão que lhes quisesse defender a honra em duelo. Repetiu desta vez alto. Pepita estremeceu. Mas há mais. Mais ainda? Perguntou Amélia e tentou controlar o tremor na voz. Não tenho a certeza de que seja verdade, Sua Alteza, mas o que se diz é que essa mulherzinha sem nome está à espera de bebê. Amélia sentiu que o sangue lhe fugia da cabeça e a Condessa de Figueiró levantou-se de um salto. para a apoiar. Sente-se, por favor, senhora Dona Amélia, que ainda cai. Pepita, deixe-me sozinha, por favor. Sozinha pegou num papel e escreveu. Agradecia que mudasse os seus aposentos para o convento. Julgo que não preciso de lhe explicar porquê. Se temos de continuar a ser vistos juntos, se é obrigatório que falemos do país e dos nossos filhos, que juramos proteger e servir, penso ter o direito de me cruzar consigo o menos possível. Amélia. Quando o criado levou a missiva, fechou a porta do seu escritório à chave. Abriu um pequeno baú vazio e começou a limpeza. Da estante, retirou o menu do almoço de Chantilly, em que Carlos desenhara um barco para lhe oferecer. A moldura com a fotografia do noivado em Cannes. A fotografia, a única que tinha, do dia do seu casamento. E depois aquela em que ela e Carlos se debruçavam sobre o príncipe real acabado de nascer. Um por um, todos os objetos que lhe lembravam o marido foram colocados neste pequeno caixão. E enterrá-lo, escondê-lo, queimá-lo. Depois sentou-se de novo à secretária e olhou em volta. Um mundo sem Carlos, suspirou. Mas a verdade é que o peito parecia mais leve, a respiração mais fácil. Dias depois, Sabugosa, à saída de uma reunião com a rainha, comentou com Tomás de Melbrenner. A rainha já sabe. O médico assentiu. Lembra-se de como já há anos lhe disse que me recusava a dar-lhe as felicitações pelo casamento? Sabugosa anuiu com a cabeça. Pobre senhora. Mas Melbrenner repostou. Já foi aos novos aposentos do rei, na ala do convento? El rei levou com ele todas as fotografias da rainha, os pares das que aqui desapareceram, e cobriu uma parede do seu escritório com as aguarelas da senhora Dona Amélia. Sabugosa olhou-o pensativo. No fundo, faz todos estes disparates, que Deus me perdoe, mas continua a admirá-la acima dessas outras. António Vasco acredita em mim que vejo muito. Os seres humanos são especialistas em infernizarem a sua própria existência. Sabugosa deu-lhe uma palmada amigável nas costas. São os tempos em que vivemos. Se é isto a vida nova, começou Tomás. Vida nova? Não brinque comigo, homem, que não sei quanto tempo mais o país aguenta assim. Precisava de escrever. Precisava de falar com as linhas do seu caderno. De tentar que as palavras escritas lhe traduzissem o pensamento e apontassem um caminho. Rezava, é claro que rezava. Mas na oração parecia apenas repetir pedidos. Pedia serenidade, pedia paz, pedia que Deus Nosso Senhor a libertasse do ódio que sentia. Pedia à Virgem do Rocio que protegesse os seus filhos. Pedia ao Pai que não a abandonasse. Mas a oração não cortava o círculo vicioso, a camisa de 11 varas que sentia ter vestida. No corredor do palácio, passou por um espelho, mas desviou os olhos. Ela, que sempre protestara contra o bibe e as saias cinzentas sem graça que a mãe a obrigava a vestir, usava agora autênticas batinas negras, pretas, a única cor que lhe apetecia usar. Se levava a serra que estivesse, perceberia que tinha perdido a batalha contra a rigidez, a frieza, a postura defensiva da sua menina. Não fora salva da educação que recebera pelo amor, como a sua pobre preceptora tanto esperara. Suspirou. Paciência. A vida era como era, e precisava de comparar tudo o que tinha com os que nada possuíam, aqueles que servia com as suas obras, que ao menos elas dessem sentido à sua existência e a fizessem digna do pai que tivera. Estava a ser injusta. Esquecia os filhos. E um deles ia ser rei de Portugal. E nesse dia, nesse momento, talvez tudo pudesse ser como deveria ter sido. Talvez o filho que educara para o lugar, tão responsável e dedicado, soubesse conduzir os destinos do país, salvar a pátria, repor a ordem e, sim, porque não, pensá-lo, ninguém ouvia os seus pensamentos, fazer-lhe justiça, a ela, à mãe, à rainha.